9447, autorizado a linha Aero Mantep, zona 0. Ok, 9447. E 5975 no solo 15, direita, solo 121, décima 1. Sené 9447, autorizado de colar pistão 0, vento variável 029. Nave 447, decolada 17, controle 120, décima 8. 1208, bom dia, 9447. Salvador, Xané, 9447. Na 9447, contato radar, contato nível de voo 380, será Arbor 1. 380, Arbor 1, 9447. Channel 9447, pode voar ali, Lefa na presente? Cruzado, vai, Lefa. Obrigado, Lefa, 9447. Azul 4069, autorizado a linha de decolar, pistão no 0, vamos 030 graus, 029. Azul decola na 0, azul Azul 4069, acione 5446, decolado 23, controle 120, décima 8. 5446208, obrigado, bom dia. Natrália Salvador, muito bom dia, azul 4069. Azul 4069, bom dia, contato radar, adicione o código transponder 5446, lotado no nível de voo 320, presente voo em direto linha da fase da morte. 7, sobe 320, fã de Leda, azul 5446. Sonia 9447, chame Recife em 1282. 621 autorizado, linhagem de decolar, pistão no 0, vento 020 graus, 029. Tem que vir de cola, 62, 11. Canal 6211, decola 227, controle 120, decimal 8. 208, bom final de semana. Condora, controle bom dia, 62, seu nome. 6211, bom dia, contato radar, para o nível de voo 360, via saída da EL. 360, possibilidade pós 2000 voar da EL, Leda? 6211, mas tem inicialmente a saída. Tranquilo, Amadeu. Covadango Alfa, Foxtrot, Mike, lhe pressionamento, já entrando para o táxi. Salvador, muito bom dia. Tá, 3153, ponte para 90, pronto. Tá, 3153, autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento variável 029. Autorizado, alinhar e decolar 90, tá, 3153. O 4069 sobre Recife, em 122, decimal 35. Qual é o número? No 4958, bom dia, foi contato radar, passando posição coral, e na proa de mar e repasse de viagem descida. Então, 3153, decolada 31, controle 120, decimal 8. 1208, 3153. Olhe, Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, bom dia, contato radar, contato nível de voo 360, via saída da ELA. Via saída EL para o 360, tá 3153. ponto para levar esse próximo. Tá 35 no 7, autorizado, alinhar e decolar a pista 10, vento variável 029. Decola da BR 357. Siga. Autorizado, reporte no posto de espera da Papa, o Alfa, posto de Front Mike. Corre Salvador, bom dia, gol 1093, pronto no posto de espera da Papa. Gol 1093, autorizado, alinhar e manter, pistão no zero. A mim mantém, 1-0, gol 1093. Na 6211, sobre Recife, em 12835. 2835, bom final de semana. Amém. Tá 3517, decolada 34, controle 120.8. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, TAM 3517, cruzando a B500. 3517, bom dia, contato radar, só para o nível 360 via saída Argonha. Só para o 360 via saída Argonha. O 4958 desça para o nível 0, se tiver. Alfa Fox Trot Mike, autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhado e pronto. Voo 1093, autorizado a decolar a pista 10, vento variável 029. Autorizado a decolar, já 10, voo 1093. Lima 093, decolador 38, controle 120, decimal 8. 208, grato. Bom dia, foi montado o radar, agora 57 em Salvador, na sua de mar e reforço de viagem de vestido. Controle Salvador, bom dia, voo no 093, passando 2600. 093, bom dia, montado o radar, só para o nível 360, via saída Arboruno. Via Arboruno, 360, voo no 093. 3153, sobre Recife, em 12235. 12235, correio Recife, da Prisão, no 53. Autorizado, decolar, pista no 7, vento variável 039. 506, o ajuste no 04, autorizado a final da renave, reforço estação do Ferrari por 3,66. Autorizo 2229, bom dia, sendo identificação, autorizada a chegada a mar e repasso em viagem de vestido. Pessoal, 1.500 pés, litoral sul, chame o controle, 120, decimal 8. 120, já. Aguardo 2229. Altiné 9401, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 02350 grau 039. Vai decolar 940. Recife, 1500 graus, tudo mais. 2775, pode iniciar a descrição presente. Pode iniciar a descida, presente? 275, desça para o nível de voo 050. 2229, foi direto TAP e repasse para a descida. Direto TAP, já no ideal, passaria para 229. 229, desça para o nível 060. Descida para o nível 060, passaria para 229. Entrei 5 no 7, chame Recife em 1288. 88, Recife, 35 no 7, pode ir. Pode ir. Fazendo alfa, faço 7 mais 4, ideal para destino. Deixamos 7 mais. 9401, decolado de 43, controle 120, décima 8. 208, bom dia, bom canal. Sonia 9401, bom dia. 9401, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 340, vou em direto mesmo após ler da morte. Fazer a direto ler da morte, já sei, 9401. Sonia 093, seu vinhetim, tem 128, décima 8. 288, grato, bom. Final do RNAV, 2458. 2458, Sônia Torre, 19895. Obrigado, 2458. Sônia Salvador, bom dia, 2458, a 2 milhas do Serra, Vitor 372. Azul 4958, QNH 1004, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável 02 nós. Ciente, autorizado pouso, 910, Azul 4958. Tomara que chama Azul 2758. Sonda 049, bom dia, sua identificação autorizada a chegada da bolsa, que for o nível de voo 050. Passarelo 2229, vou na pro observe 2366, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Pronto, Serra Vitor 366, descida para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, passarelo 2229. Azul 4958, no solo as 47, direita, solo 121, décima 1. Confirmando 211? Afirmo. 211, mais um, Azul 4958. Azul 9045, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada a bordo, fica para o nível de voo 060. Satango Alfa, Fox Mike, mantenha seu litoral, inicialmente para 2500 pés. Somente 2500 pés. Para o controle. 9970, bom dia, sem identificação, autorizada a chegada mágica para o nível 070. O 970, você está me desligado. Pode ser 3.000 pés? A motiva é tráfego 12 horas 5 milhas, rumo oposto, estando para 4.000 pés, um alfatão 72. Vaso 2575, totalmente visual, estabilizado. 2775, chame a torre em 19895. 1895, ajuda 2775. Faremos 2229, forma o tráfego 1 hora, 2 milhas, um oposto, mandando 3.000 pés, é um papo a 2.000. Sentido tráfego, passaremos 2229. Inegão 0014, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso, vento calmo, azul 2775. Desautorizado final do RNAV, reporte passando o Ferrari com 366. Descida para 2500 pés, reporte estabilizado no RNAV da 10, passaria do 2229. 9401, noite ambiente Santo Recife, 128, decimal 35. Então, Alfa Fox Night Mike, pula para o nível de voo 105, quando possível, seu chamado de pouso. Sierra Victor 366, passarela 2229, estabilizada. Passarela 2229, chame a torre em 1895. 1895, passarela 2229, bom dia. Bom dia. Rama 649, após o pelô, vou introduzir por 366, desço para 2510, ajuste 1014, autorizada a final da aeronave, reposto passando por Sierra Victor 366. Pouso 1004, sem identificação, autorizada a chegada à área, desça para o nível 080. Uno. Gente, pouso na direita, solo 1211, rua azul 257. Torre, Salvador, passarela 2229, baixar travada no final. Passarela 2229, QNH 10. 1-4, autorizado pouso, pistão 0, vento K1. Tem livre pouso, pistão 0, com ajuste no 0-4, passarela 2229. Será 9970, reduza para 2209, número 4 na aproximação. O 9045, desça para 4010, ajuste no 0-4, se tiver condições, mantém velocidade até pelo. No 649, passando Sierra Vida 366, estabilizado no ILS, alias na R-Nave da Pista do Vento. O no 649, sobre a torre, em 1895. 1895, pode ir. Pois é. Será 9970, reautorizado nível 050. Salvador, bom dia, gol no 649. A 3 milhas e meia para o Sierra Victor 372, estabilizado R-Nave da pistão no 0. Chora 649, quem negar no 014, continua a aproximação, aguarda no pistão livre. 7, mantém a aproximação na sua escolha. Passarela 2229, solo 58, direita, solo 1, 21, décima 1. 21, 1.

104, tá ali em 3 dias, qual seria a proa? Tá ali em 3 dias, 2104. Geral 9970, complexo redução 200 mais, para 2000 pés, é autorizado a sinal do NDB Zulu, repasse estabilizado. Geral 9970, para 2000 pés, autorizado a sinal do NDB Zulu, repasse estabilizado. O 2104, após desvio, vai na proa do Sector 366, desça para 4000 pés, o ajuste no 014. Meia 49 no solo 01, no direita solo 121-1. Direita 201, bom, no meia 49. 1211. 211. Sul 9045. 9045. Minha torre 1895. Torre 1895. 9045, ok. Ok. Torre Salvador, bom dia, Sul 9045, avisada, Renato. Azul 9045, autorizado pouso, pista 10, vento 270 graus, 03 nós. Avisado pouso no 0, Azul 9045. Azul 9045 no solo 05, direita, solo 1211. Usada final da aeronave, repassando no Terra Vitor 366. Prática 2500, autorizada em Renato 70, reportará passando no Terra 366, voo 2104. Chama agora a torre 1895. Na escuta? Federal 9970, autorizado pouso, pista 9022, 90 graus, 039. Federal 9970. Alfa Fox Mike, agora 45 milhas atrás do Salvador. Ele está determinado para receber informação e alerta. Frequências do centro 1288 ou 1260. Direita, solo 121, décima 1. Vista 366, gol 2104. Gol 2104, torre 1985. 1895, 2104, ok. Gol 2104, estabilizado, RNA, pista 90. Gol 2104, QNH 9104, continua a aproximação, aguardando autorização. Aguardando autorização, 2104. Mike Vito, livre estacionamento, sempre pronto para o táxi. Gol 2104, autorizado pouso, pista 10, vento 310 graus, 02 norte. Deu de pouso, pista 10, gol 2104. No 04, no solo 1-3, direita solo 1-2-1-1. Direita 2-1-1, 2-1-4.